Aero, ti mando 3 al vitale 340, per rischio 1-0 e aerovia. Da EO, lida EO de subida, decola curva direita, 5460 transponder e 208 contra Correto, chama para puxar bem estacionamento. Chama na 40 de mando. Qual o Bal 24, livrou? 1924, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. É Alfa Juliette por 10? Afirma Alfa Juliette, portão 10. Obrigado. Quebec, descida critério, frequência livre. Salvador, Gol 97 com November, boa tarde. Gol 97, chegada Bonf, desça para o 060. Bonf 060, 97. Gol 1328, fly, tap position. Tap position, go 1328. Tá 566 estabilizado? Afirmativo. Gente, agora eu chamo torre 198, decimal 6. 18, meia, obrigado. Torre Salvador, tá 3566. Tá uma milha e meia pra cima, baixar travado. 3566, confirmando baixar travado? Afirmativo. 140 graus, 8 nós, autorizado pouso pista 10. Livre pouso pista 10, tá? 3566. Salvador, é o Netuno 50. Netuno 50, ação de indicação. É Netuno 59. Netuno 59, ação de indicação. Netuno 59, identificou, informa mantendo o 090, agora 35 milhas de Bonf. Gente, Netuno 59, irá voar Bonf e reportará a porta para a descida. Reportará para a descida. Bravo Kilo Whisky, frequência livre para a coordenação. Salvador, retorno 59, informa realizando um desvio de 10 graus à direita, desvio de formação. Tente, retorno 59, informa a prova ideal para o desvio. Se possível, prova de pelo. Bom, muito boa tarde, eu sou 3144, tendo informação da Evander, cruzando 160 para 150. Retorno 59, vou ir à prova de pelo. 59, para onde pelo? Entre 1144, chegada Mari, desça para o 060. Mari 060, 3144. O voo 97 solicita um 500 à direita na prova 230 por 10 minutos. Chegou no 97 após o desvio, essa é uma navegação na prova de pelo. A gente pode vir pelo ano menor. Cinco meia meia, libera a direita, 121, deixa o menor, solo ao 57. Direita, 219, trânsito, 566. Go 1328, clean ILS, final report established. Your report, stop with go 1328. Solo azul 4089, na posição 3, puxa o traque acionamento. Confirme. Azul 4089, posição 3, puxa o traque acionamento. No 03, tá ok. Aguarde apenas a passagem do TAN à retaguarda que tá indo pro UNO, após eu libero. Possível, se escuta 4089. Alô, boa tarde, TAN 3566, na sua escuta. 3566, tá autorizado ao Fugilet, portão 1, na polícia. Pegue para 0, não nasceu escuta, tá na 3566. Gente, a Serra, reporte fora do solo, não atrás agora reportar. 160 graus com 8 nós. Vai prosseguir então pro Nordeste. Fora do solo. Salvador, o Netuno 59 está no ideal de descida. Netuno 59, desça para o 070. Netuno 59, 070. Até quantas milhas afasta? Oh, eu vou até mais ou menos próximo de Interlagos ali. Você tem essa frequência então, a guarda... A guarda transferência, acione o 0142 Serra Terra. 0142 estacionado, Yankee Serra Terra. Vai manter 500 pés, confirmado? Vai manter o 500, já. Afirmativo, então visual que seu tráfego, reporte para regresso. Reportar para regresso, Serra. 3144 desça para 050. Descendo para 050, 3144. Netuno 59, desça para 060. Netuno 59, 060. Certo. Autorizado. Parcela de mapa iniciando, chamará para o táxi. Gol 1697, reduza para 1809. 1-8-0, boa noite. Gol no 600, reduza para 2-0-0-9. Zé Freud. Gol 697, retração para processamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limite ao local, 697. Gol 697, desça para 2010, aguardando pro para interceptar o localizador. Mantenha pro, desça 2000, gol 697. Gol 600, desça para 3.000 pés, reduza para 1.809. Retração para sequenciamento, mantenha a presente pro. Mantenha pro, descendo para 3.000, reduzindo 180 nós. Gol 600. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, o 6732. 6726, muito bom dia, Fortaleza 330, copia? Copia. Autorizado, Fortaleza nível 330, via Pesulo 19. Decola 10, a curva é esquerda, saída Momo, transição Froti, controle Operon 208, acena 5466, cotejo. Autorizado, Fortaleza no nível 330, via Pesulo 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, o controle 208, não corresponde. 5466, o EB 62. Correto. Quando pronto, assumir posicionamento, confirma o gate? Tá na posição 4. Copiado. Estabilizado. Gente, chame tu e 1-8-6. 8-6. Salvador, São Argo, deve ter um gol 1-3-2-8, da posição ILF, to my to outer mark. 1-2-1-3-2-8, clear to land, 130 degrees, 08 knots. Clear to land, go 1-3-2-8. Zero meia, prossiga. 806, coordenação Aracaju. Autorizado, Aracaju 230, Golf 677. Decola 1-0, curva esquerda, Puka, transição Caju é a saída. Controle opera 1-208, aciona 5467, cotejo. 30 autorizado, Golf 677, decola 1-0 com curva esquerda, Puka, Caju, 208 ao controle, 5467 ao transponder, o voo no 806. Correto, quando pronto, chame e puxa acionamento, confirma o gate? Estamos no 62. Copiado. Azul 4089 para o táxi com 99 a bordo, 3,45 de autonomia, alterna com fim. Prossegue então via Indy Alpha, Del Ponte, espera quando chama a torre, 1-8-6, ajuste agora, 1-0-6, com voo. Indy Alpha, pode esperar 1-8-6, 1-0-6 ajustado, obrigado, boa tarde, 4089. 3044, vetor contra sequenciamento, mantenha presente pro UAM. Mantenha presente pro UAM para sequenciamento 3044. Controle é o IEXA, Serra. IEXA, Serra, prossiga. Agora através de Interlagos, se autorizado, vai via litoral até Itapuã. Ingresso litoral, reporte para cruzar o eixo da 28. E aí, Serra, Serra. Para cruzar 28 e reportará a Serra. 0 no meio. Turno 59, desça para o 050. 59, 050. Uma 697 estabilizado? Afirmativo, uma 697. 1697, dúvida para a velocidade de aproximação, chame torre 198 e finalmente. Tente o 1697. Sou chamador, azul 4089, ponto de espera da 10 pronto. Sente azul, mantém ponto de espera. Mantém a espera, mantém. Salvador, o 697 está estabilizado na LS. Boa tarde. O 697 já pode baixar o trabalho. 3144 para interceptar o lock, curva à direita para o 055, reporte estabilizado. Dita para 210, ajustando a 0196, reduza para 1709. 3055 no 709, descendo para 2G, apontará estabilizado 3144. Serra, Serra, mantém esse setor, aguarde para cruzar a eixo da 1028. Vai bater o setor, Serra. 1328, no sol 08, direito 21 nesse momento. 219, direito é gol 1328. Quando bater o gol 1328, ignorou. 144, reduza para aproximação, seguirá um Boeing 737. Fazendo para aproximação, seguindo o Boeing, o 3144. O Netuno 59 atinge, mantém o 050, agora 4 milhas de pelo. Netuno 59, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil pés, o 0 no meio. Salvador, boa tarde, com o 600 estabilizado, visual baixar o trabalho. Com o 600, continua a aproximação, agora que está livre. Aguarda. Pro 200, retorno, aguardando o vetor para interceptar o localizador. Vetor 59, 200, aguardando para o localizador. Tá, vai iniciar, pode prosseguir, senhor? Afirmativo, está autorizado para o cruzamento do eixo da 28. Tá conseguindo, Serra. No salão 10, direita 121 nesse momento. 219, Renan. 5 mil pés, ajuste 10 no meio. Aguarde vetor para interceptar o lock. Vetor 59, 2 mil pés, mantém 200, aguarda vetor. Salão, é recebe 6723, pushback e acionamento. 6723 no 04, livre, chame táxi. Ele pôs céu pro táxi 6723. Assista Juliette, gol 1322. Ok, 6723, um instantinho só para iniciar o push, deixa eu ingressar o gol no 03. E após o senhor então inicia, coordenando com a equipe de solo após o gol. Ok, vai aguardar então a passagem do gol, vai parquear o 3 e após vai iniciar, 6723. Afirmo, 1-3-2-8 da gol, gentileza agilizando para prosseguir até o 03. Agilizando para o 03, gol no 3-2-8. Curva esquerda, 1-4-0, reporte estabilizado. 1-4-0, reportará estabilizado. Tá barra, né? Afirmativo, agora transferência, livre cruzamento da 35. Certo. Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3144, estabilizado a final, passando 2 de atrás. 3144, agora pista livre. Pista livre, 3144. Controle CNM 6320. Agora. Controle CNM 6320. 08. 1208, Pará, Serra. Controle, eu só passando Yankee Serra. Yankee Serra, 503. Informe destino. Até próximo farol da barra e retorna. Yankee Serra, Serra, condições visuais, mantendo a escuta. Mantendo a escuta permanente, Yankee Serra, Serra. Retorno 59, estabilidade no localizador. Retorno 59, complete a aproximação final, chame torre 1-8 decimal meia, tenha um bom pulso. Chamar a torre 8 decimal meia. Controle CNM 320. CNM 320, chegada Mari, deixa para o 050. 050 na Mari, perdeu contato com o centro Recife aqui. Sente a CNM 320. Quatro livre pouso, 150 graus com 612. Zero pouso no 3044. Pro de TAP pro 6320. CNM 320, está autorizado, vai TAP. TAP, obrigado. Yeah. Posso ter saída pra Maceió? 08, passagem 408 mais. Saída PUCA. Obrigado. 08 mais. 4089, contratada sobre 340, sede da EL, Leda Eudes. Da EL, Leda Eudes, autorizado 340, solicita a guarda presente da EL. 1-0-18-6 torre, o ajuste 1-0-9-6-6-7-2-3, bom domingo. Solo Zona 5, direito 121, décimo 9. Direito 121, 9, obrigado. Salvador, boa tarde. É o voo 1754, informação November. Por gentileza, Federico Coronel 370, Campina Grande. 159, reporte baixado travado. 159, trem baixado e travado. Autorizado pouso pistola 0, vento 160 graus, 089, Netuno 59. Netuno 59, pista livre. Afirmativo, autorizado pouso. Torre de Salvador, boa tarde, 6723 da web, ponto de espera da 10. Web, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Vai manter o ponto de espera, 6723, visual contrato, relacionamento. Saiu com cotejamento. Ok, poderia por gentileza repetir só o transponder? 5470. Médio autorizado 390, Mata Zulu no 0, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar. 5470 no transponder, 1208 o controle, igual ao 754. Correto, quando pronto, chame por estacionamento no 08. Chamaremos no 08, pronto, grato. Positivo, tá presente, senhor. Afirmativo, sem interferir com o eixo de decolagem da 1-0, tá autorizado. Reporte cruzando o eixo 228, Yankee Serra. 10-28, Lima tem web 6723. Lima tem 6723. Netuno 59, livrando na hotel. Consciente, frequência livre estacionar, seu solo foi ao 18. Mantém essa frequência, estacionar a frequência livre. Entendi, grato. Juliette, sou 3144, final. 3144, prossegue Juliette para o 04. Juliette para o 04, 3144. Colagem web 6723, 140 graus, 089. Iniciar 6723. Yankee Serra, certo, visual cruzando o eixo da 10, reporte no solo controlado, em Rimar, 140 graus, 089 em Salvador. Controlado, Yankee Serra.